nascida no monte, à beira da estrada. Maria, bebida na fonte, nas ervas criada. Talvez que Maria se espante de ser tão louvada. Mas não, quem por ela se prende de a ver tão prendada. Mas não, quem por ela se prende de a ver tão prendada. Maria, nascida no trevo, criada no trigo. Quem dera, Maria, que o trevo casara comigo. Provera, Maria, sem medo, crer no que lhe digo. Maria, nascida no trevo, beiralto mendigo. Maria, nascida no trevo, beiraldo mendigo. Maria, de todas primeira, de todas menina. Maria, soubera a cigana ler a tua sina. Não sei se deveras se engana quem demais se afina. Maria, sol da madrugada, flor de tangerina. Maria, sol de madrugada, flor de tangerina.